Agora. Agora. Você vai suar. Com o calor do swing dançante. A festa vai começar. Energia. Quem tá feliz, aê. Quem tá feliz, aê. Balance os braços em cima. Bate na palma da mão, quero ver. Central do Axé. Desce, desce, desce, desce. Vai até o chão. Sobe, sobe, sobe, sobe. Na palma da mão. Central, Central do Axé. Vamos ver o povo do sol. Suor e swing. Central do Axé. Do Axé. Oi, gente! Tá começando aqui pela sua rádio preferida mais uma edição do Central do Axé. O melhor do axé, samba e pagode no seu rádio nesse finalzão de semana comigo, Silvio Ferraz. É o Central do Axé especial verão que vem sacudindo todo o Brasil com muita música boa, muita agitação, energia positiva no seu rádio a partir de agora. Comigo, Silvio Ferraz. Quero mandar um abraço para todas as rádios, né? Mais de 100 rádios afiliadas ao Central do Axé, afiliadas ao Central da Mídia. Que maravilha! Olha, é um prazer imenso estar aqui com você nesse finalzão de semana. Prometo pra você que hoje eu vou trazer aí alguns sambas de enredo 2014, né, do carnaval que tá chegando. É o carnaval que tá chegando e brasileiro não vive sem carnaval, né? O carnaval é aquela coisa que move o Brasil. Depois é assim, né? Assim que funciona, né? Na realidade, a sequência é essa, né? Natal, aí vem o ano novo, né? Tudo assim, muita gente de férias e tal. E vem o carnaval. Aí só volta a funcionar mesmo o Brasil depois de março, né? Depois que passa o carnaval, que aí a galera volta a se animar. E antes de chegar o carnaval, o povo já vai se animando em dezembro, no início de janeiro também, né? Tem férias, tem praia, tem muita curtição. E o Central do Axé, especial verão, vai estar falando tudo pra vocês aí. Tudo que tá rolando nas praias, tudo que tá rolando aí no agito. Né? É o agito do Central do Axé Especial Verão, comigo Silvio Ferraz. Pra começar então, já no clima assim de swing, no clima bem baiano, e tem também a participação da Shakira, né? Ivete Sangalo e Shakira dançando pra começar o nosso Central do Axé Especial Verão nesse finalzão de semana que tá só começando. Central do Axé. Dançando, dançando, dançando, dançando, dançando, dançando. se fosse o mar, eu deixo me levar. O ritmo me consome, vive meu abdômen. Não pare de bailar, sinta essa vibração. Use a sensualidade na batida da canção. Dançando, dançando, dançando, dançando, dançando, dançando, dançando, dançando, dançando, dançando, dançando, dançando. Shakira vai, vai dançando, dançando, chá, chá, chá. Dançando, dançando, dançando, dançando, dançando, dançando como nasci. Dançando, quero viver. Dançando, dançando, dançando, dançando, dançando como nasci. Dançando, quero morrer. Dançando, dançando, dançando. Central do Axé. Libertar meu coração, eu quero muito mais que o som da marcha lenta. Eu quero um novo balanceio, o bloco do prazer que a multidão comenta. Não quero 8 nem 80, eu quero o bloco do prazer. E quem não vai querer? Mamãe, mamãe, eu quero sim, quero ser mandarim cheirando gasolina. A fim da flor do meu jardim, assim como o capim da boca das meninas. Que a vida arrasa e contamina o gás que embala o balancê. Todo mundo vem, todo mundo sai, todo mundo vai. Ei, meu amor, feito louca, que vida da boca, eu quero muito mais. Mais essa boca arrebenta, paixão violenta, 60 carnaval. Ei, meu amor, feito louca, que vida da boca, eu quero é muito mais. Mais essa boca arrebenta, paixão violenta, 60 carnaval. Pra libertar meu coração, eu quero muito mais que o som da marcha lenta. Eu quero um novo balancê, um bloco do prazer que a multidão comenta. Não quero 8 nem 80, eu quero o bloco do prazer. Não vai querer? Mamãe, mamãe, eu quero sim, quero ser mandarim cheirando gasolina. A fina flor do meu jardim, assim como o capim da boca das meninas. Que a vida arrasa e contamina o gás que embala o balancê. Prepara pra decolar! Meu amor feito louco, que a vida não porque eu quero é muito mais. Mais essa boca que a vida faz um violenta, 60 carnavais. Meu amor feito louco, que a vida não porque eu quero é muito mais. Mais arrebenta, paixão violenta, 60 carnavais. Tá bom demais. Joga, mantinha. Meu amor feito louco, que a vida da boca, eu quero é muito mais. Mais essa boca que a vida faz um violenta, 60 carnavais. Vem, meu amor feito louco, que a vida da boca, eu quero muito mais. Mais essa boca que a vida faz um violenta, 60, 60 carnavais. Central do Axé Especial Verão, comigo Silvio Ferraz. Você curtiu aí Jamil, Bloco do Prazer, Ivete Sangalo e Shakira dançando. Central do Axé Especial Verão, muito samba, pagode, muito axé pra você. E por falar em samba, tá chegando o carnaval, né? Na abertura do programa eu disse que tá chegando o carnaval e você sabe disso. E por falar em carnaval, tô trazendo pra você o samba enredo da Beija-Flor de Nilópolis, O Astro Iluminando a Comunicação. É um samba enredo de 2014 que vai sacudir a Sapucaí no Rio de Janeiro com a Beija-Flor, com esse super samba enredo. O Brasil! Olha a Beija-Flor, aí, gente! Para acabar! mesma frequência, um show de audiência. Quando teve ver, espelho, refletindo cada um de nós. Por isso soube a sua voz. Hoje o artista é você. Variou, e a gente vai se ver um novo. Variou, Jesus branco nos braços. Variou, e a gente vai se ver um novo. Variou, Jesus branco nos braços. Ô Boni, Boni, tu és o astro da televisão. Central do Axé. E não sou maior. Ela pede, ela gosta, ela quer tudo da hora. MC sabe o quê? Balaco, balaco, mexer balaco, balaco. Balaco, balaco, mexer balaco, balaco. Esse balaco, balaco, mexer balaco. você. Olha você, está querendo me provocar. Você é um destino, meu parceiro, me tirando meu sossego. Sua cara de pirraça, eu não aguento mais. Sua danada, descontrolada, se eu lembro do samba, não quer mais parar. Sua danada, descontrolada, se eu levo pro samba, não quer mais chorar. Ela pega, ela gosta, ela quer toda hora é mexer. Mexeu, bala com o barco. Bala com o barco, mexeu, bala com o barco. Eu disse, bala com o barco. Bala com o barco. Bala com o barco, mexeu, bala com o barco. Mas o gostoso até embaixo. Olha você, que está querendo me provocar. Com seu netinho, meu parceiro, me tirando meu sossego. Sua cara de pirraça, não. Sua danada, descontrolada. Se eu levo pro samba, não quer mais parar. Sua danada, descontrolada. Se eu levo pro samba, não quer mais parar. Ela pede, ela gosta, ela quer toda hora é mexer, sabe o quê? E vai mexer. Bala com o barco, mexeu, bala com o barco. E vai, bala com o barco, bala com o barco. Bala com o barco, mexeu, bala com o barco. Mas de gostoso até mais. O gostoso até embaixo, o gostoso até embaixo, o gostoso até embaixo. Mais ou menos assim. Olha você, que está querendo me provocar. Com seu dedinho, meu parceiro, me tirando meu sossego. Sua cara de pirraça, não. Sua danada, descontrolada, se eu levo pro samba, não quero. Sua danada, descontrolada, se eu levo pro samba, não quero mais chorar. Ela pede, ela gosta, ela quer toda hora é mexer, sabe o quê? Mexer bala com o barco. Bala com o barco, mexer bala com o barco. Vê que se bala com o barco. Que? Bala com o barco, mexer bala com o barco. Mas não gostou, não tem mais. Vai, tia. Vai, mãe. Vai, mãe. Vai, mãe. Vai num bloco chão. O gostoso até embaixo. O gostoso até embaixo. O gostoso. Joga pra cima, galera, vai. Vê que se bala. Salvador tá aí, vê que se vai até em paz. O gostoso até em paz, o gostoso até em paz, o gostoso até em paz. Ela pede, ela gosta, ela quer toda hora, é mexer, sabe o quê? Vai lá com o Paco. Bala com o Baco, Parangolé, Léo Santana, aqui no Central do Axé Especial Verão, comigo Silvio Ferraz. Passou por aqui também o Samba Enredo da Beija-Flor 2014, o Astro Iluminando a Comunicação, Jamil, Bloco do Prazer, Ivete Sangalo e Shakira dançando, abrindo a nossa primeira sequência do Central do Axé Especial Verão. Olha, tá chegando informações aqui no seu rádio. Pelé lidera ranking das 100 celebridades mais influentes no Brasil. A revista Forbes Brasil fez uma lista de celebridades mais influentes do Brasil. Pela primeira vez, colocou Pelé no topo do ranking. Os critérios de escolha ficaram por conta dos atributos como fama, dinheiro e poder, e mostra que o Brasil segue mesmo sendo o país do futebol. Entre tantos talentos, o Rei Pelé ocupa o primeiríssimo lugar, seguido de Paulo Coelho e Neymar. A top Gisele Bündchen e o cantor Roberto Carlos ficaram respectivamente na quarta e quinta posição. A lista segue com alguns nomes importantes e famosos, como Ivete Sangalo, Faustão, Luciano Huck e a sua esposa Angélica. O fenômeno atual Anitta também está presente entre os mais influentes e é destaque por ser celebridade mais jovem da lista. A estrela mais popular no Facebook, com 24,5 milhões de fãs, e no Twitter, com 17,4 milhões de seguidores, é o jogador de futebol Kaká, que atualmente defende o Milan. Vou falar pra vocês aí as 10 pessoas mais influentes do Brasil. Pelé em primeiro lugar, em segundo Paulo Coelho, em terceiro Neymar, Gisele Bündchen em quarto, Roberto Carlos em quinto, Ronaldo Fenômeno em sexto, Ronaldo Gaúcho em sétimo, Kaká em oitavo, Ivete Sangalo em nono e décimo Silvio Santos. Silvio Santos, o homem que era do baú, hoje não é mais do baú, é da Telecena, né? Olha aí, tem aí outras pessoas, outras celebridades, por exemplo, o Luan Santana ficou em 30º lugar, né? Quer dizer, o cara, todo mundo diz que ele tem muita influência, mas não tem, né? Temos aí um Gilberto Gil da vida com o 20º lugar e a Xuxa em 17º lugar. É uma visão bem ampla aí dos poderosos, vamos dizer assim, né? Olha, fechando a nossa segunda sequência, eu trago pra você Exalta Samba, Boli Boli. Intervalo e eu já volto, hein? Curte o Exalta na sequência, já tô de volta com muito mais. Eu quero ouvir o grito da mulherada primeiro. Central do Axé. Beleza, beleza. Mulherada presente, essa é a hora de vocês. A gente quer ver essa mulherada sambar bonito, nós estamos aqui prestando atenção. Vamos lá. Aí, vou chegar pertinho que eu quero ver de perto. Vai lá que vai estar bom. É, que beleza, que beleza. Mulherada, que dança é essa que o corpo fica todo mole? Mulherada, que dança é essa que o corpo fica todo mole? Como é que é? É uma dança nova que mole, mole, mole, mole. É uma dança nova. Coração no vento, que mole. Quero mole, ver, quero ver. Mole, mole, mole, mole. Mole, mole, mole, mole. Mole, mole, mole, mole. Bole, bole, bole, bole. Oi, quero ver. Bole, bole, bole, bole. Que gostoso. Bole, bole, bole, bole. Vai. Bole, bole, bole, bole. Dá-lhe brinquedão. Bole, bole, bole. Mulherada, bole. Mulherada, que dança é essa que o corpo fica todo mole? Mulherada, que dança é essa que o corpo fica todo mole? É o quê? É uma dança nova que bole, bole, bole, bole. Mulherada, mulherada, que dança é essa que o corpo fica todo mole? Mulherada, que dança é essa que o corpo fica todo mole? Quero ver, quero ver. É uma dança nova que bole, bole, bole, bole. É uma dança nova que bole, bole, bole, bole. Vai, quero ver. Bole, bole, bole, bole. Que gostoso. Bole, bole, bole, bole. Absurdo. Bole, bole, bole. Bole, bole, bole, bole. Bole, bole, bole, bole. Até o chão. Bole, bole, bole, bole. Até o chão. Bole, bole, bole, bole. Até o chão. Bole, bole, bole, bole. Até o chão. Bole, bole, bole, bole. Bola subiu. Bole, bole, bole, bole. Bole, bole, bole, bole. Bole, bole, bole, bole. Bole, bole, bole. Quero ver, quero ver. Bole, bole, bole, bole. Vai, vai. Bole, bole, bole, bole. Bole, bole, bole, bole. Bole, bole, bole, bole. Bole, bole, bole, bole. Oi, gente, eu tô pegando. Pra sacudir e abalar o seu final de semana. Central do Axé. pra sacudir e abalar o seu final de semana. Central do Axé. É o Central do Axé, especial verão, comigo Silvio Ferraz, de volta no seu rádio, nosso segundo bloco desse finalzão de semana. Excelente final de semana pra você, você que tá em casa, curtindo com a família, né? Já nas vésperas do Natal, né? Faltando aí, essa é a última semana, esse é o último fim de semana pro Natal. Tá chegando, né? Tá chegando dia 25 de dezembro, tá chegando o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, e nós temos que comemorar, é festa. É a festa do amor, é a festa da harmonia, é a festa da amizade, com certeza, e o renascimento, né? É o mais importante. Olha, para começar a nossa segunda sequência, tô trazendo aí o grupo Sambô, com uma regravação do Lulu Santos, Toda Forma de Amor, aqui no Central do Axé Especial Verão. Central do Axé. Central do Axé. Tá pensando o que, homem? Essa mulher é cara! Swinga, babado! Fiz em meu mês pra bancar a mina. Cabelo, sapato, silicone, gasolina. Fiz em meu mês, aí cê tá armado. Pra ter essa gata tem que ter gato no pasto. Tá pensando que é fácil desfilar de avião? Aí você esquece que tem a manutenção. Você quer votar banca, o preço da fama. Quer comer filé, então não reclama. E a máquina que espalha a pina, você paga pra ver. Pegada é firme, faz enlouquecer. Então não arrega não, que o padrão é alto. Depois vai me dizer valeu cada centavo. 15 mil por mês pra mancar a mina. Cabelo, sapato, silicone e gasolina. 15 mil por mês, aí cê tá armado. Pra ter essa gata tem que ter gado no pasto. babado novo aqui no Central do Axé Especial Verão. 15 mil por mês, hein? Passou o Grupo Sambô, toda forma de amor com sambinha de primeira qualidade aqui no Central do Axé Especial Verão. O programa que você ouve muito samba, pagode e, é claro, aquele axé da Bahia de primeira qualidade que não pode deixar de passar por aqui jamais, né? No ritmo do Natal, no clima do Natal, o Central do Axé, tô trazendo pra você agora o Grupo Raça Negra. Saiu aí um CD da Som Livre que se chama Natal em Família e vários artistas do mundo sertanejo, também do mundo do axé e do mundo do pagode, do samba, regravaram grandes clássicos do Natal aqui no Brasil. Nós vamos curtir agora o Homem de Nazaré com o Grupo Raça Negra. Tanto tempo faz que ele morreu. O mundo se modificou, mas ninguém jamais o esqueceu. E eu sou ligado no que ele falou, sou parado no que ele deixou. O mundo só será feliz se a gente cultivar o amor. Irmão, vamos seguir com fé tudo que ensinou o homem de Nazaré. Reis e rainhas que esse mundo viu, todo povo sempre dirigiu, caminhando em busca de uma luz sobre o símbolo de sua cruz. Ligado no que ele falou, sou parado no que ele deixou. O mundo só será feliz se a gente cultivar o amor. Ei, irmão, vamos seguir com fé tudo que ensinou o homem de Nazaré. Era um rei, mas foi humilde o tempo inteiro. Ele foi filho de carpinteiro e nasceu em uma manjedoura. Não saiu jamais muito longe de sua cidade, não cursou nenhuma faculdade, mas na vida ele foi doutor. Ele modificou o mundo inteiro. Modificou o mundo inteiro. Ele modificou o mundo inteiro. Ele revolucionou o mundo inteiro. Ei, irmão, vamos seguir com fé tudo que ensinou o homem de Nazaré. Central do Axé. Vamos, vamos, Simão. Eu já falei pra você deixar de malícia. Eu quero ver você na coreografia comigo. Eu já falei pra você. Pode dançar largadinho, largadinho, largadinho. Vai no balanço do vento dançando gostosinho, largadinho, largadinho. Se você quiser pode dançar largadinho, largadinho, largadinho. Vai no balanço do vento dançando gostosinho, largadinho, largadinho. Até o chão, embaixo, embaixo, embaixo, embaixo, embaixo. Se prepare pra subir. em cima, em cima, em cima, em cima, em cima. Balança daí que eu balanço daqui. A dança é essa, a dança é boa. Entre na onda, não fique à toa. Rádio de filha lá na Gamboa. Tá tocando esse sucesso. Se espalhou na cidade, a galera todinha já sabe dançar o lagadinho. Mas se você quiser, pode dançar lagadinho. Vai no balanço do vento, dançando gostosinho. Mas se você quiser, pode dançar lagadinho. Vai no balanço do vento, dançando bonitinho. Let your body loose, let your body loose. With your arms around, if you don't have it loose. Prepare pra subir. Em cima, em cima, em cima, em cima, em cima. Balança daí que eu balanço daqui. A dança é essa, a dança é boa. Entre na onda, não fique à toa. Rádio de filha na nave. Tá tocando esse sucesso. Se espalhou na cidade, a galera todinha já sabe dançar o lagadinho. Se você quiser, pode dançar lagadinho. Vai no balanço do vento, dançando gostosinho. Vai, se você quiser, pode dançar lagadinho. Vai no balanço do vento, dançando bonitinho. Ai, se você quiser, pode dançar. Venha dançar, venha dançar, venha dançar o lagadinho. Venha dançar, venha dançar o lagadinho. Ai, se você quiser, pode dançar. Pode dançar, pode dançar. E venha, venha dançar o lagadinho. Aí você curtiu o som da Claudinha Leite, Largadinho, aqui no Central do Axé Especial Verão, comigo, Silvio Ferraz. Agora eu tô trazendo aí informações pra você no seu finalzão de semana aqui no Central do Axé Especial Verão. Vou falar do cantor Zeca Pagodinho. Zeca Pagodinho grava especial de fim de ano em hotel no Rio de Janeiro. O cantor rodou o samba de primeira no canal CNT. Zeca Pagodinho e Jorge Aragão se juntaram nesta terça-feira, na última terça, dia 17, para gravar o programa Samba de Primeira, especial de Natal, que aconteceu no Hotel Sheraton, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Além dos dois, o especial contou também com a participação de Mumuzinho, Fernanda Abreu, Elimar Santos e até a capa da Sex de dezembro, Laura Keller, que marcou presença por lá. O Samba de Primeira é exibido no canal CNT aos sábados, às 11 da noite. É o Central do Axé Especial Verão. Tô trazendo pra você agora a Banda Eva, ao vivo, com Saulo Fernandes, Carnaval de Salvador. Que bom você chegou, chegou, tava te esperando, coração chamou, chamou, placa voando, chega mais pra perto, tudo vai dar certo, vem pra balançar. É! Que bom você chegou, chegou, tava te esperando, coração chamou, chamou, placa voando, tudo vai ser tão bom, vamos curtir o sol, que é bom pra namorar. Vem, vem, vem! De primeira até quarta-feira, vou atrás do caminhão. Som de samba reggae, coração que segue, a alegria do povo. Diz, diz, aí ó, isso é carnaval de Salvador. Aí ó, você vem de lá, eu também vou. Aí ó, isso é carnaval de Salvador. Você vem, tá tudo bem, eu também vou. Aí ó, isso é carnaval de Salvador. Aí ó, você vem de lá, eu também vou. Aí ó, isso é carnaval de Salvador. Você vem, tá tudo bem, eu também vou. Que bom você chegou, chegou, tava te esperando, coração chamou, chamou, traga voando, chega mais pra perto, tudo vai dar certo, vem pra balançar. Que bom você chegou, chegou, tava te esperando, coração chamou, chamou, traga voando, tudo vai ser tão bom, vamos curtir o som, que é bom pra namorar. Namorar! Luzes de primeira, até quarta-feira, vou atrás do caminhão. Som de samba reggae, coração que segue, a alegria do povo. Diz, diz!

aí, você curtiu o super som do Araqueto. Boa sorte, good luck. Banda Eva passou por aqui também com Carnaval de Salvador, grande recordação, na voz de Saulo Fernandes. Tivemos também Claudinha Leite Largadinho, Raça Negra, homenagem ao Natal, O Homem de Nazaré, Babado Novo, 15 mil por mês. E abrimos nossa segunda sequência de hoje com o grupo Sambô, Toda Forma de Amor. Galera, tudo que é bom dura pouco, nosso programa tá indo embora. O Central do Axé tá de volta na semana que vem com muito mais axé, samba e pagode pra você. E também tocando aí os sambas de enredo das escolas do Grupo Especial do Rio de Janeiro. É o Central do Axé Especial Verão, de volta semana que vem. Obrigado a todos, o carinho da audiência. Fiquem todos com Deus, eu tô indo com ele. Um grande beijo pra todo mundo. Semana que vem eu tô de volta. Mais Central do Axé Especial Verão. Mas ainda tem a saideira, hein? A saideira de hoje fica com a harmonia do samba. Batida de rua. Galera, fiquem todos com Deus. Até semana que vem. Bom fim de semana. Se beber, não dirija. Se dirigir, não beba. Semana que vem eu tô de volta. Valeu. Central do Axé. Alô, Paulo Afonso. Vamos aprender a música nova, gente. Se eu no meio da praça fazendo pirraça, liberando emoção, vou seguindo com fé, Deus no meu coração. O povo está todo lá, esperando a harmonia. Uma grande emoção, todo mundo cantando, batendo negócio na palma da mão. Prepara o seu corpo esse som. Deixa tudo acontecer. Vou subir, vou descer. Eu quero que saber. Eu tô vindo passado aqui. Tô vindo falado. Vambora. Então sinta a batida de rua que vem da galera. Da moça que na vem a menina libera. A moçada dançando no maior. Vou subir, vou descer. Eu não quero nem saber. Eu tô aqui, tô colado aqui. Tô aqui, tô colado. Vou subir, vou descer. Eu não quero nem saber. Tô aqui, tô colado. E eu venho da praça fazendo pirraça, liderando emoção, vou seguindo com fé. O povo está todo lá, e é fiel em cada rosto, uma grande emoção. Todo mundo cantando, batendo negócio na palma da mão. Prepara o seu corpo esse som. Deixa tudo acontecer. Vou subir, vou descer. Eu nunca, rapaz, eu tô aqui, tô colado aqui. Eu não quero nem saber. Eu tô aqui, tô colado. Vou subir, vou descer. Eu não quero nem saber. Eu tô aqui, tô colado aqui. Pra sacudir e abalar o seu final de semana, Central do Axé.